sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Vem sentar-te comigo, Lídia. Vem sentar-te comigo, vem sentar-te comigo, Lídia. Vem sentar-te comigo, Lídia. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fizemos sossegadamente o seu curso, aprendemos que a vida passa. E não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica. Nada deixa e nunca regressa. Nada deixa e nunca regressa. Vai para o mar muito longe. Vai para o mar muito longe. Para o pé do fado. Para o pé do fado. Mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos. Desenlacemos as mãos porque não vale a pena cansar-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos o rio. Mais vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. Sem amores, sem ódio, sem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão um movimento de mais aos olhos, nem paixões que levantam, nem cuidados, nem invejas que dão um movimento, porque se os tivéssemos o rio sempre correria, porque se os tivéssemos e sempre iria ter ao mar. Amemos-nos tranquilamente. Amemos-nos tranquilamente, pensando que podíamos, amemos-nos se quiséssemos, pensando trocar beijos, se quiséssemos, e abraços, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo o caminho do rio e vendo. Colhemos flores, colhemos flores, colhemos flores. Pega tonelas e deixas, no colo. E que o seu perfume, sobre o momento. Este momento em que sossegadamente não queremos pagãos em nada. Inocentes da decadência. Pagãos inocentes da decadência. Ao menos, se for sombrantes, lembrar-te-ás de mim depois, sem que a minha memória te arda. Porque nunca lançamos as mãos, nem nos beijamos, porque nunca nem fomos mais do que crianças, porque nunca lançamos as mãos. E se antes do que eu levar do óvulo ao barqueiro sombrio, eu nada terei a sofrer ao lembrar-me de ti, e se antes do que eu nada terei a sofrer ao lembrar-me de ti, eu nada terei. Ser-me-ás suave à memória, lembrando-te assim, à beira-rio, à beira-rio, pagã triste e com flores no regaço, e com flores no regaço, e com flores no regaço, e com flores no regaço, flores no regaço.